olho, tema que eu tô no jogo. Bola pra frente, chapa quente, aqui é nós de novo. Contrastes e dilemas, eu tô de volta à cena. MAX, segura que é problema. Quando a avalanche vem, a terra estremece. O ímpio enlouquece, o sábio adormece. O cataclisma anuncia o mundo em estresse. Tipo bola de neve, controle os seus problemas. Se ela quer se ver rolando e te tirar de cena, o novo herói da trama, pai e filho sem fama. Acenda os holofotes, segura aí o drama. A garganta doeu, a igreja estremeceu. Quando ecoou em solo rígido, grito de um ateu. Tipo o senhor da guerra, na linha de combate. Tipo o senhor das armas, tô pronto pro ataque. A avalanche vem, pra glória nunca é tarde. Só os ventos vem, não te vier. Só eu firmão, eu estou de pé. Só eu vem, empurra logo vem. Só eu que a avalanche vem. Só os ventos vem, não te vier. Só eu firmão, eu estou de pé. Só eu gritos, glória, mil aplausos. Mil trilhas adiantes, mil sonhos, mil desmanches. Fracassos e revanches, prazeres inconstantes. Zumbi total em transe, busco a sabedoria. A visão, vitória. Meus inimigos estão escritos no livro da agonia. Batalha eu sei que tem, contraste eu sei que tem. Problema vem que vem, a locomotiva tá na trilha sonora de um refém. Onde tiver a dor, eu sei que é lá que eu vou. Onde faltar amor, eu sei que é lá que eu vou. Passando por cima dos velhos planos, rolo compressor. Vou triturando novas palavras pra vomitar na face. Escondam-se covardes, por trás do seu disfarce. A avalanche vem, pra glória nunca é tarde. Pra glória nunca é tarde. Sofrendo os ventos, vem, não te vier. Só esse eu, confirmão, eu estou de pé. Só esse eu, joguem flores que eu tô de volta. Falem de amores, mil amores que eu tô de volta. Vou reprisando a cena, contrariando o esquema. É louco quem enfrenta, maré quando arrebenta. A avalanche faz desmanche, vem como revanche. Vê como os ventos fortes, que arrasta o ímpio snob. Vê como muitas águas, pra inundar sua alma. Desce dos montes como a fronte, devastando tudo. Espíritos imundos, maldito homem estúpido. Vê no dinheiro prazer, esquece a redenção. Sonha com fama no rap, esquece a pregação. Confrontos com problemas, confrontos com dilemas. Acendo os holofotes, mais um que sai de cena. A avalanche vem, contrariando o esquema. Como o desmanche vem, segura que é problema. Segura que é problema, segura que é problema. Sofrem os ventos, vem, não te vier. Só esse eu, confirmando, eu estou de pé. Só esse eu, confirmando, eu estou de pé. Só esse eu, vem, empurra logo, vem. Só esse eu, que a avalanche é problema.